Arcade Edition saiu em janeiro de 2018 e foi uma atualização para o jogo base. Similar à Ultra 4, além de ser vendido como uma nova versão, Arcade Edition foi uma atualização, mas livre de custos para quem tinha um jogo base. Jogadores que tinham o jogo original ganharam acesso a todos os recursos do jogo, exceto roupas, personagens e cenários ainda não adquiridos. Falando das novidades, o tão aguardado modo Arcade retornou e ele veio turbinado. Ao invés de ser uma rota simples para cada personagem, o modo conta com 6 rotas que simulam os jogos principais da série, indo do primeiro ao quinto Street Fighter, onde em cada rota conta com os personagens que estavam presentes naquele jogo em questão. Semelhante ao modo arcade de Third Strike, é possível escolher entre dois adversários, um com uma dificuldade mais baixa, o outro com uma dificuldade mais elevada. E cada rota possui seu próprio chefe final. Ainda em modos, veio Batalha Extra, que consiste em uma seleção de batalhas que custam Fight Money, mas ao completá-las podem desbloquear títulos de perfil, músicas, trajes, experiência para o personagem escolhido, ou até mesmo mais Fight Money. O modo sobrevivente recebeu melhorias, e agora é possível adquirir e usar bônus de aprimoramentos durante as batalhas. Em cada batalha, podem ser utilizados até 5 bônus, e eles dão efeitos diversos, indo de preencher a barra mais rápido, passando por causar um tipo de dano específico. Assim fica mais tranquilo jogar o modo em dificuldades mais elevadas. O jogo também trouxe uma mecânica de loot box chamada Chances de Batalha, que ao custo de Fight Money ou de uma nova moeda chamada Tickets de Batalha, dão cores novas para roupas, artes oficiais, bônus para o modo sobrevivente e uma seleta lista de trajes alternativos para alguns personagens. Em jogabilidade, todos os personagens ganharam um segundo V-Trigger, que traz habilidades diferentes e podem ser selecionados após escolher os personagens. E para aumentar o elenco, a terceira temporada de personagens trouxe várias figuras conhecidas com um visual novo e algumas caras novas. A temporada abriu com Sakura, uma personagem favorita dos fãs junto com um visual novo. Depois veio Blanca, outro personagem clássico, mas com um visual muito animalesco. Em seguida veio Falk, personagem nova e aliada de Ed. Mais tarde veio Code, o herói caído de Metro City, renovado como prefeito da cidade. Depois veio Dee, o auto-intitulado presidente do mundo. E a temporada se encerrou com Sagat, personagem clássico, também voltando com um visual novo. Mais tarde, o jogo adicionou publicidade dentro do jogo. Uma função opcional que, quando habilitada em partidas online, o jogo substitui parte do load e exibe publicidade de eventos relacionados a Street Fighter, como lançamento de personagens, roupas e cenários ou ocorrência de eventos oficiais. Em troca, o jogador recebe uma pequena quantidade de Fight Money. Esse recurso tinha um limite para ser usado por mês. Digo no passado porque depois do lançamento da continuação do jogo, mesmo que o jogador habilite a aparição de anúncios, nada aparecerá. Mesmo sendo uma função que não existe mais, não se pode fingir que ela nunca aconteceu. O fato de existir anúncios dentro do jogo de fato irritou alguns jogadores, mas é importante dizer que desde o começo foi um recurso opcional e totalmente evitável. Depois da terceira temporada, veio um intervalo sem adições muito significativas, e de repente veio o personagem Kage, que parece o Evil Ryu, mas não é. Aí veio um hiato gigante, e depois de um vazamento, a Capcom revelou a adição de 3 novos personagens no mesmo dia. Poison, personagem Final Fight e retornando de Ultra 4, e Honda, personagem clássico de Street 2, e Lúcia, uma das protagonistas de Final Fight 3, fazendo sua estreia em Street Fighter. Pouco mais de um ano depois do lançamento de Arcade Edition, o jogo tinha acumulado um total de 2 milhões e 200 mil unidades, atingindo a quantidade necessária para se tornar um sucesso comercial. E pelo final da quarta temporada, o jogo já tinha vendido 3 milhões e 900 mil unidades. E apesar de uma temporada aparentemente curta, o suporte ao jogo estava longe de acabar.